Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e esse é mais um episódio do Galeragem Podcast. Sim, depois de uma grande pausa, finalmente Galeragem está de volta e hoje eu vou falar de 01. O programa estreou no dia 22 de outubro de 2016 e fala sobre cultura pop, levando um pouco do mundo nerd ou nerd, como você preferir. O programa vai ao ar todos os sábados depois do Altas Horas e é apresentado pelo Thiago Leifert. Assim que foi anunciado na internet, o programa sofreu com preconceito, porque o fato de ser transmitido pela Rede Globo não foi muito bem recebido por alguns internautas. E esse preconceito se agravou quando Cauê Moura, um youtuber aí que todo mundo conhece, né? Colocou lá, falou um vídeo que esse programa foi idealizado por alguns youtubers. Já estava tudo pronto, o programa ia ao ar e na hora resolveram mudar os apresentadores. Isso aí andou chateando bastante gente, tinha muito comentário negativo na internet. Mas assim, cara, eu acho que o pessoal tem que parar com essa mania de demonizar a Rede Globo, tá ligado? Eles são uma empresa que gera um lucro, então provavelmente foi feito o teste com apresentadores e o Thiago Leifert, pra eles foi mais interessante. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente ganha com isso, porque o Thiago Leifert tem mais peso na Globo, ele é uma cara conhecida, então isso atrai comercial, né? E isso faz com que o programa tenha mais chance de dar certo do que você colocar um pessoal desconhecido lá, e seria mais fácil descartar eles. Você já deve me conhecer de outros programas, mas esta aqui é a minha identidade secreta. Como eu falei antes, a proposta do programa é falar sobre cultura pop. Games, séries, livros, filmes, todo esse universo nerd aí que a gente já tá acostumado, né? A primeira impressão que eu tive quando eu vi o programa, eu me identifiquei bastante, porque parecia que eu tava vendo um canal do YouTube que eu gosto, tipo Nerd Office, alguma coisa assim, MRG. É bem dinâmico, a edição é bem parecida e o cenário, né, é dar inveja a qualquer pessoa. Uma reclamação muito grande que teve também no começo era sobre a duração do programa, porque ele é só de 15 minutos e o pessoal achou que 15 minutos era muito pouco para falar sobre tantos temas variados como séries, filmes, games, tudo isso que eu já falei. Eu achei os 15 minutos ideais, é um formato que a gente já está acostumado. Tem o vídeo aí que eu costumo, pelo menos eu, né, os canais que eu costumo acompanhar no YouTube, tem praticamente essa duração. Então eu não achei nada demais, achei que os 15 minutos era suficiente para falar sobre os assuntos. Uma coisa que daí eu concordo sobre a duração do programa é porque na cobertura de eventos, como foi na Comic Con Experience, ele realmente fica curto. O evento, poxa, é o maior evento nerd aqui que a gente tem no Brasil. Então tinha muito assunto, muita coisa pra mostrar e foi mostrado muito pouco. Então nesses casos eu acho que poderia ser estendido um pouquinho mais, nem que falem dois programas, alguma coisa assim. Então só essa questão, quando é pra cobertura de algum evento, é que eu acho muito pouco. Fora isso, 15 minutos é suficiente. Você está ouvindo Galeragem! Muito bem, desde o dia 22 de outubro de 2016 até agora já se foram 12 programas do 01. E eu confesso que tenho curtido bastante. Poxa, tem um programa nerd, né, de cultura pop na TV aberta, cara, é muito legal. É um espaço que vem conquistando, a gente vem acompanhando isso aí. Principalmente, a gente deve muito isso, principalmente pelos esportes, né, que estão cada vez ganhando mais espaço aí. Então, fiquei muito feliz que tinha um programa sobre isso na TV aberta. Eu acho que tem espaço, eu acho que dá pra investir nisso. Quem sabe mais pra frente a gente não ganha mais espaço e programas bem melhores, né? No 01, uma coisa que vem me incomodando é que o programa tá investindo muito em youtubers, sabe? Fazendo entrevista com os youtubers, como se quisesse trazer a audiência desses caras pro programa da TV aberta. Eu acho isso aí um erro, porque tá certo que já foi Zangado, Rato Borrachudo, Afonso Solano do MRG, que eu já falei antes, Carlos Voltor, uma galera que tem a sua legião de fãs. Mas eu acho que fica meio chato aquele papo de entrevista e parece que eles estão fazendo isso para querer ganhar audiência, né? E assim, ó, tem muita notícia que sai durante a semana, tem evento nerd para tudo quanto é lado, então tá sai lançamento de trailer e games e tudo isso, que eu acho que renderia bem mais assunto, ficaria bem mais legal do que só essa entrevista com youtubers e aqueles gameplays ali que o Thiago Leifert faz com eles. Eu acho que a produção do programa deveria pensar um pouco mais nos temas do programa para realmente trazer pra gente notícias e eventos assuntos, né, do mundo nerd, que a galera quer saber disso, na verdade. Uma coisa bem bacana do programa é que depois que vai ao ar, no domingo já, ele é disponibilizado na internet para quem perdeu o programa, para quem tava curtindo uma balada ou resolveu dormir mais cedo. A Globo já vem fazendo isso com alguns dos seus programas, fez isso com o Supermax, série deles que estreou ano passado também. Isso é um ponto positivo e é por isso que, colocando tudo isso que eu falei na balança, eu acho que os pontos positivos são maiores que os negativos. É um programa bacana, é curtinho, então se tá de boa em casa, vale a pena prestigiar, vale a pena conferir, porque é só com, sabe, televisão, né, TV aberta vive de audiência, então é só dando audiência para esse tipo de programa é que a gente vai conquistar mais espaço na TV aberta, com mais programação de cultura pop, mais conteúdo nerd. Então, se você não conferiu, vale a pena. O programa vai ao ar todos os sábados depois do Altas Horas. 01. Fase secreta da sua madrugada. Muito bem, estamos encerrando mais um Galerage Podcast. Espero que tenham gostado. Como eu falei, a gente estava em pausa, mas esse ano estou voltando com tudo. De 15 em 15 dias o podcast vai estar no ar. E é isso aí, não se esqueçam de acessar o nosso blog galerage.tumblr.com. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E também estamos na iTunes Store. É só procurar lá, Galerage Podcast. Até o próximo episódio e tchau!